Todo aquele que crê é nascido de Deus. No amor do Pai encontramos a luz. Amando os irmãos, guardamos a verdade. Em seus mandamentos vive a nossa liberdade. Quem crê em Jesus vence o mundo. A vitória é nossa por meio do Filho. Em sua graça encontramos vida, eternamente seguros. Em sua guarida testemunho é claro, o Espírito é verdade, o Pai e a Palavra unidos na eternidade. Se pedimos com fé, Ele nos ouvirá. Na sua vontade a resposta Jesus.